tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. So big and bright, the supernatural delight. Everybody we're dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark, they don't bite. They keep things loose, they keep things alive. Everybody, we're dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody, free their woman, bright as such a fire, and at the sight. Everybody dancing in the moonlight. We like our fun, we never fight. And you can dance and stay uptight. The supernatural brought the light. Everybody, we're dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody, free their woman, bright as such a fire, the night's a sight. Everybody dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark, they don't bite. They keep things loose, they keep things alive. Everybody, we're dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody free, that woman bright as such a fire, and out of sight. Everybody dancing in the moonlight. Everybody dancing in the moonlight. No more carefree laughter, silence ever after. knowing me, knowing you. There is nothing we can do. Knowing me, knowing you. We just have to face it this time. We're through. Breaking up is never easy. I know, but I have to go. Knowing me, knowing you, it's the best I can do. Da música que ouviu, pois a que vem a seguir é ainda melhor. Gente que nasce no morro só desce do morro quando em seu coração morreu a paixão mais linda. Quando a ilusão de vencer faz até esquecer do chão aonde nasceu a dor de esperar a vinda de um grande amor. Quem desceu para a cidade nessa ilusão não vai ter felicidade, não vai ter não. Porque quando olhar para o morro implorando socorro, a ingratidão vai deixar o seu coração chorando e pedindo perdão. Ai, ai, ai, que dor. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, que dor. Gente que nasce no morro só desce do morro quando em seu coração morreu a paixão mais linda. Quando a ilusão de vencer faz até esquecer do chão aonde nasceu a dor de esperar a vida. Desceu para a cidade nessa ilusão. Não vai ter felicidade, não vai ter não. Porque quando olhar para o morro implorando socorro, a ingratidão vai deixar o seu coração chorando e pedindo perdão. Ai, ai, ai, que dor. To forgive someone for being wrong than for being right, isn't it? And how your angry tears will fall when all your plans don't suit the one you made them for. It comes to this. It's easier forgetting how you got to show when every cloud that blows your way is something else to blame me for. Say it like you feel it. You can't say it like you feel it anymore. Say it.

e manequins. Passam na passarela sorrindo, sem olhar pra mim. Sex appeal? Ou na sociedade desfilam joias e manequins. Passam na passarela, que lindo é viver assim. Todas causando alarme, com muito charme e sex appeal. Vão ser as elegantes, mais perfumadas do meu Brasil. Muito sofisticadas, aviveladas em unissex. Lançam a nova moda, tentando a sorte na Rolleiflex. Toda a sociedade vestiram joias e manequins. Passam na passarela, sorrindo, sem olhar pra mim. Toda a sociedade desfilam joias e manequins. Passam na passarela, que lindo é viver assim. Tão avançado que a gente vê, esconde a mulher antiga remodelada para você. Toda a sociedade desfilam joias e manequins. Passam na passarela sorrindo, sem olhar pra mim. Toda a sociedade desfilam joias e manequins. Passam na passarela, que lindo é viver assim. Todas causando alarme, com muito charme e sex appeal. Elegantes, mais perfumadas do meu Brasil. Muito sofisticadas, afiveladas em unissex. Lançam a nova moda, tentando a sorte na Rolleiflex. Toda a sociedade desfilam joias e manequins. Passam na passarela sorrindo, sem olhar pra mim. Sex appeal. Toda a sociedade desfilam joias e manequins. Passam na passarela. Sucessos do ouro e platina é aqui na Antena Web. É aqui na Antena Web. Já mandei lhe entregar o mal que você viu, que você pediu pra eu dar. Outro dia em Copacabana, talvez leve uma semana pra chegar. Talvez entregue amanhã de manhã, manhã bem seda, tecida de sol. Lençol de seda dourada, envolvendo a madrugada. Adorada, envolvendo a madrugada toda azul. Quando eu fui encomendar o mar, o anjo riu, me pediu para guardar. Muita gente quer Copacabana. Semana pra chegar. Assim que der, ele traz pra você o mar azul com que você sonhou. O seu caminhão que desce do infinito e que abastece o nosso amor. O seu caminhão que desce do infinito e que abastece o nosso. Ele pode. me deal in the vet. Auch besonders Ende dieser Welt. Am Meerstrand, wo Sonne scheint, will ich mit dir alleine sein. Komm, geh mit mir in